carnaval do Cristo Redentor, das crises, das crenças do triste morador. País de toda cor, toda classe social, raças misturadas, cada um com seu ideal. País paradisíaco, belezas naturais, mares, praias e catástrofes reais. O turista é atraído pelo brilho do sol no verão, pelas minas de doce da prostituição. O turista quer provar, quer experimentar a cena, quer voar de asa delta pra esquecer todos os problemas, quer pular de bungee jump, sente adrenalina, quer saber onde a bocada, quer cheirar da cocaína. País que atrai trás, lucros materiais, país de guerra interna, de guerra entre rivais. País da Amazônia, da terra da garoa, país do pão de açúcar, de rio, mares e lagoas. País da corrupção, da pirataria, país de luxo pra vários e vários sem moradia. País de minas, de ouro, de esmeralda, país marcado pela dor sentida na senzala. País da antiga ditadura militar, país de várias culturas indígenas. País onde o homem afronta a natureza, depois vê toda a família soterrada e é treta. Esse é o Brasil, ordem e progresso, ordem que decide a morte de outro carcereiro. Esse é o Brasil, Joe, ordem e progresso, progresso pros playboys, pra favela, cemitério. País onde envolve na TV mostra a bunda, mulheres vulgares, país de mulheres frutas. País onde as crianças desde pequenas ensinadas a dançar até o chão na boquinha da garrafa. País de bares lotados, de pais embriagados, país de mau exemplo de políticos safados. País onde envolve na TV mostra a bunda, mulheres vulgares, país de mulheres frutas. País onde as crianças desde pequenas ensinadas a dançar até o chão na boquinha da garrafa. País de bares lotados, de pais embriagados, país de mau exemplo de políticos safados. País de pais embriagados, drogados e perdidos, que abandonam e nem brigam pela guarda dos filhos. Filhos que são jogados pela janela, ódio consome. Como pode chegar esse ponto? Pergunto na Nardone. De modo intensivo, razões nem imagino, estímulo de título que faz do homem um bicho. Deve ser, pois em várias quebra o ódio supera. 2012, fim dos tempos, bem-vindo às trevas. Televisão prospera, ditando modo e regra. Quem tá por fora é animal, então bem-vindo à selva. Vi muita mãe chorando, e às vezes também choro, enquanto os magnatas estão nadando no petróleo. País contraditório, ainda verde nas vielas, barraco de madeira iluminado à luz de vela. E não é só no Rio, SP, no DF, também tem no Goiás, tá na febre os moleque. Esse é nosso Brasil, puta que pariu, mais gentil que bota o filho na sacola e dispensa no Rio. Cê viu, o sol da liberdade não nasce pra todos. Quantos estão presos, isolados desse mundo, herói mais retumbante ainda é a polícia, que no Brasil afora causa só carnificina. Margens plácidas, poluídas, olha que é sério, fedor de merda, pode crer, escuta céu aberto. E brilha nesse instante, vem ali no céu da pátria, é tiro de fuzil, escopeta e matraca. Onde envolve na TV mostra a bunda, mulheres vulgares, país de mulheres frutas. País onde as crianças desde pequenas ensinadas a dançar até o chão na boquinha da garrafa. País de bares lotados, de pais embriagados, país de mau exemplo de políticos safados. País onde envolve na TV mostra a bunda, mulheres vulgares, país de mulheres frutas. País onde as crianças desde pequenas ensinadas a dançar até o chão na boquinha da garrafa. País de bares lotados, de pais embriagados, país de mau exemplo de políticos safados.